Vamos nessa. Roda o pé. Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa. E toda desgraçada, não podia nem sentar. E quando eu vi aquilo, fiquei assustada. E dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. E roda, roda, vida, solta, roda e vem. E massaramaramuna, ainda não comi ninguém. E roda, roda, vida, solta, roda e vem. Nesse raio de suru, ainda não comi. Oh, oh, oh, roda, roda, vida. Fez sabe como eu estou. Tu não imagina como eu estou sofrendo. E uma puta minha o negão arrancou. Eita, eu estou. Ô, Marinha, vai se largar de fresco. Olha mais ali uma na mão do que dois no sutiã. E roda, solta na vida. E me passar a mão na bunda. E roda, roda, vida. Solta pra mim nesse raio de suru. Já me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, roda, roda, vida. Solta, roda e vem. Me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, vida. Solta, roda e vem. Nesse raio de suru. Já me passaram a mão na bunda. Ainda não. Roda o pé. Assim, ó. Ô Manuel, pensar como eu estou. Ô, tu não imagina como eu estou sofrendo. E uma teta minha o negão arrancou. E a outra que sobrou está doendo. Ô Maria, vê se larga de frescura. Que eu te levo na suíta pela manhã. Passa ali uma na mão do que dois no sutiã. E roda, roda, vem. Solta, roda e vem. Me passar a mão na mão. E roda. Nesse raio de suru, já me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, roda, vira. Solta, roda e vem. Me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira. Solta, roda e vem. Nesse raio de suru, já me passaram a mão na bunda. Já no sax, ainda não. Roda o pé. Sucesso!